Boa noite, Brasil! Oiê, meu nome é Fake News, mas meus amigos mais próximos me chamam de notícia falsa. Atendendo à insistência dessa emissora, aceitei participar do talk show para contar um pouco sobre a minha promissora e longa trajetória. Porque eu não sou BBB, mas eu tô em todas as mídias. Não sou marca de batom, mas tô on nas bocas. Não sou agro, mas sou pó. A minha carreira teve início há séculos atrás, quando eu ainda era uma garotinha. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Um lugar tão, tão distante. Não gosto de revelar minha idade. Mas posso dizer que já gosto de circular desde que o mundo é mundo. Ai, que loucura! Posso dizer que meu poder de persuasão vem desde os Jardins do Éden, sempre tentando distorcer alguma informação a meu favor. Parece que foi ontem. Me lembro com riqueza de detalhes das minhas proezas, e são tão grandes que merecem até registro. Olhem na Bíblia, em Mateus 28. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Foi só o chefe dos sacerdotes se reunirem com os anciãos e darem aos soldados uma quantia que já começou a correr uma história de que os discípulos de Jesus, quem roubaram seu corpo durante a noite enquanto os soldados dormiam. Isso se espalhou até hoje, você escuta essa minha versão por aí. Você está entendendo o impacto que eu tenho nessa coisa aqui, que é a vida de vocês, desse mundo? Opa! E eu não parei por aí, não. Sempre fui muito ambiciosa e ainda hei de dominar o mundo. A história tá aí e não me deixa mentir. Bom, agora quero direcionar um pouquinho as minhas histórias pro Brasil, né? Que a gente tá aqui falando de Brasil, então vamos focar aqui. Início da República, lá com aquela história toda do Estado Novo. Me cansa até pensar naquela época, viu? Mas eu tinha os amigos, né? E como vocês já devem imaginar e percebido que eu sou muito bem conectada, os poderosos me adoram. Essa história de networking é comigo mesmo. Sabe, eu tinha um amigo bem próximo, o Getúlio Vargas, ou GG, como eu costumava chamar. Tarde da noite ficávamos ali, ó, confabulando as possibilidades dessa coisa de Brasil, bem como manter GG no poder. Que vocês sabem, GG estava bem alinhado, alinhado com os fascistas italianos, principalmente. Aí tem essa coisa de comunista, né? De existir e ficar falando de proletariado. Numa noite, eu falei para GG usar os comunistinhos como desculpa para tudo. Que mal fazia! Aí tramamos um plano, porque seria a melhor forma de manter GG no poder, como herói. E quem que não gosta de herói, né? Toda nação quer ser governada por um. Precisávamos manter esse lado dele. Então, Mandamos noticiar no rádio a mais confiável notícia: que os comunistas eram responsáveis pelo plano COI. Um terror! Vou contar para vocês. Esse programa secreto, o plano COI, dizia que as manifestações de estudantes e trabalhadores teriam o fim de saquear e vandalizar os patrimônios. E estava repleto de instruções aterrorizantes, incêndios em prédios públicos, fuzilamento de civis. Era o plano para os comunistas tomarem o poder. Claro que o documento era falso, né, gente? Minha cara! E tivemos a ajuda de um querido amigo, Coronel Olímpio. Olímpio Mourão Filho, organizador da milícia, da Ação Integralista Brasileira, uma organização fascista que existiu por esse canto. Fascismo, milícia, Coronel Mourão. Acho que a gente já viu esse filme, né? Né? Bom, mas vou contar um segredo. Foi ele, o Coronel Mourão Filho, que escreveu o Plano COI. O homem arrasou! Essa nossa estratégia, nossa, foi um sucesso! Sério, deu tão certo que continuamos trabalhando juntos por um tempo. Eu e GG. Nós reprimimos atos pelo país, decretamos estado de guerra. Aí vocês já sabem, né? Colocar uma ditadura com GG no poder foi facinho, facinho. Com direito a caças comunistas e tudo, ficamos tão felizes. Segredo. Mas isso, inclusive, foi o que faltava para nossa história de amor. Minha do GG. Mas isso é coisa para outro momento. O tempo foi passando e, graças ao meu carisma e sedução, fui conquistando simpatizantes, seguidores e importantes parcerias. A invenção dos veículos midiáticos, rádio, televisão, internet, como vocês já devem estar cientes, foi uma oportunidade imperdível para que eu pudesse sorrateiramente me fazer presente na vida de várias pessoas. Essas são tecnologias incríveis, possibilitaram o acesso à informação e à comunicação de uma forma espetacular. Mas sempre tem um mais, né, minha gente? Quem controla as principais estações de rádio? E os canais de TV? E hoje também as grandes plataformas da internet: Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple. São os magnatas, os donos do poder, e claro, eles não querem perder o poder. Por isso, esses meus amigos me colocam em todos esses veículos. Eu, particularmente, amo a facilidade com que eu consigo ficar reconhecida sem que de fato saibam quem eu sou. O mistério torna tudo melhor. Vocês, meros cidadãos, não fazem ideia do quanto são manipuláveis. Eu tô na boca dos que vocês mais confiam. Afinal, esses presidentes, esses donos dessas empresas todas de mídia, eles têm seus interesses para defender, têm seus amigos para beneficiar. Não sei se vocês lembram da época do regime militar. A censura fazia tudo. Um estalar de dedos, as pessoas poderosas desapareciam com quem falasse um A contra o regime. E a mídia foi, sim, extremamente censurada. Mas a partir daí, e com o fim do regime militar, tava assim, mais que claro, que eles ainda tinham o controle de publicar a ideia que entendessem como a mais benéfica para eles. E eu tava lá, linda, imponente, sendo difundida nas ideias dos brasileiros. Reconheço que não tinha alcançado tanto sucesso em ajudinha do efeito da, que é a maior emissora do país. Só ando bem acompanhada, né, gente? Ela me dedica uma lealdade canina. Sempre me faz ganhar as manchetes e seus telejornais. dos seus programas e da sua revista eletrônica. E no dia seguinte, bingo, estou em todas as rodas de conversa. E a desordem tá instalada, daí é só comemoração. Juntas, já prejudicamos empresas, governos, países, influenciamos pessoas a se auto-sabotarem, provocamos o caos em vários momentos históricos. Vivemos fortes emoções. Claro, não é só ela. Tô me lembrando aqui de um fato, gente. Aconteceu como se fosse ontem. As eleições de 89, Collor, Lula, o pobre do metalúrgico sofreu nas minhas mãos. Foi reprimido pela mídia, não tinha espaço na TV. Na época, a Rede Globo, minha amiga, foi meu principal meio de ação. A Rede TV mais assistida, manipulando as eleições. Isso mesmo. Ainda que os debates não tenham acontecido nos estúdios da Globo, eles foram televisionados por ela. E na reprise, manipulados. Collor levou vantagem de 1 minuto e meio durante a reexibição do debate no Telejornal Nacional. Isso foi duramente criticado. Porém, com a vitória do Collor, a manipulação se mostrou efetiva. Enfim, eu tava lá. E estava, porque os poderosos viram o meu potencial. Eu fui e sou uma ferramenta fortíssima. Posso defender o interesse de quem for. Eu convenço muitos, nem todos, infelizmente, e faço de vocês meros peões no jogo dos poderosos. Você, como grande nome da TV, chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do fim do regime militar? Que conselho objetivo você deu? Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. O suor de Collor no debate, então, foi produzido? Todo aquele debate foi não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, informal, nós é que fizemos. Eu me lembrei do Jânio, só não botei uma caspazinha no Collor porque ele não aceitou. Você pode apresentar a lista de ouro do Boni? Mas não pensem que foi fácil a minha caminhada. Encontrei muitas pessoas céticas, muitos intelectuais. Cientistas, então, foram vários. De repente, todo mundo virou estudioso de algum assunto para tentar me derrubar. Fui muito combatida, quiseram me calar. Duvidaram das minhas verdades secretas, das minhas mentiras sinceras. Mas sigo forte. Hoje em dia, além dos grandes grupos de comunicação tradicional, também tenho como amiga as Big Techs. Por elas, circulo com louvor e alcanço um grande número de pessoas. A internet é uma grande invenção, sabe? No seu início, foi muito democrática, até demais. Bom, ainda um meio mais democrático, e os meus amigos, sabendo disso, me deram uma grande e poderosa tarefa. Circular pelas redes. Amei! Agir para ajudar a derrubar os governos, eleger alguns candidatos, foi uma experiência surpreendente. Adoro WhatsApp e YouTube. Circulo muito por essas plataformas, mas trabalhei duro, tá? E ainda trabalho. Com essa história de pandemia, meu Deus, as coisas só melhoraram para mim. É claro, o presidente Bolsonaro, amicíssimo meu, me usou de muitas formas. Aff. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Devemos, sim, voltar à normalidade. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? A Sociedade Brasileira de Infectologia disse que recebeu com preocupação o pronunciamento oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ser contra o fechamento de escolas e ao se referir a essa nova doença infecciosa como um resfriadinho. Alertou que tais mensagens podem dar a falsa impressão à população que as medidas de contenção social são inadequadas e que a Covid-19 é semelhante ao resfriado comum. Esta sim, uma doença com baixa letalidade. Agora, com a guerra na Ucrânia, tenho sido muito requisitada. Porque, se vocês não sabem, em situações de guerra, a desinformação é uma importante arma. Como diz o sábio poeta, na guerra, a primeira vítima é a verdade. E a verdade é minha arqui-inimiga, né, gente? Então, nas guerras, eu prospero. Meus grandes amigos me convocaram de novo e cá estou eu, trazendo a confusão para a cabeça de muitos. Mas agora, minhas ações têm um objetivo mais promissor. Vocês lembram daquela história que a internet é muito democrática? Que permite que todos falem o que querem? Pois é, isso tem incomodado meus amigos há tempos. Para que tanta democracia? Para que as pessoas têm que ter liberdade para falarem, postarem o que querem? Ai, que bobagem! Na verdade, isso é muito perigoso. Então, a guerra da Ucrânia é um grande pretexto para barrar essa besteira chamada liberdade de expressão. Minha amiga censura já tem agido nas redes há uns tempos. Mas agora ela apareceu com tudo e muito bem acompanhada. Comigo, claro, né, gente? Pode não parecer, mas censura e fake news combinam super. Essa tal liberdade, amores, só pros meus. Vou dar um exemplo de como eu e a censura super combinamos. Então, com a desculpa de impedir a minha proliferação, imagina só. Meus amigos, aqueles, os de sempre, lembram? Ai, gente, as big techs, bom, mais especificamente o YouTube e o Meta, ou o Facebook. E também o Conselho Europeu, enfim, resolveram censurar os canais e redes sociais das agências de comunicação russa. Sputnik e RT em toda a União Europeia. Viram como eu tô bem na fita? Além de ser usada para confundir e manipular opiniões, eu sou usada como pretexto, só como pretexto, tá? Para calar muitas vozes. Claro, aquelas que comprometem os interesses dos meus amigos, né, gente? E assim seguimos, confundindo, enganando, manipulando e formatando opiniões e obscurecendo a tal verdade. É bom que vocês entendam que eu não sou usada à deriva, tá? Pra sair enganando as pessoas por aí, sem propósito, não é assim. Meus amigos me usam com um objetivo muito maior, que é a dominação econômica e política de nações, de povos. Bom, já falei demais. E isso tá cansando a minha beleza. Credo, esse programa tá parecendo terapia. Aproveito a minha participação nesse programa para agradecer aos colaboradores de toda a vida. Meus grandes amigos de sempre. Já falei demais deles. Parece até que tô puxando saco. Mas se não fossem eles, eu não faria tanto sucesso. Beijos, amores. E não me esqueçam.